Mas eu. Graças a Deus. Oi, meu Deus. Oi? Oi, Marcelo. Boa tarde. Bom, vizinho. Declaro aberta a sessão ordinária do dia 10 de novembro de 2009. Convidamos o vereador Adir para fazer a leitura do texto bíblico. Quem será digno de subir ao monte do Senhor ou de permanecer no seu lugar santo? O que tem as mãos limpas e o coração puro, cujo espírito não busca as vaidades nem perjura para enganar seu próximo. Salmo 23, versículos 3 e 4. Solicito o senhor secretário que faça a leitura da ata da sessão do dia 3 de 11 de 2009. Ata número 43. Ata da primeira sessão legislativa ordinária do primeiro período do biênio 2009-2010, da legislatura 2009-2012. Ao terceiro dia do mês de novembro de 2009, às 19 horas e 15 minutos, reuniu-se na Câmara dos Vereadores de Pitanga com a presença dos seguintes vereadores: João Dival Ramone, presidente; Aguinaldo Vujanski de Jesus; Antônia Adir de Lara; Fabrício Duarte Lófica; Edson Stipe; Adelir Castilho Maldani; Ângelo Américo Branco Chimim; Dirceu Agostinho Bassani, segundo secretário; e Dilson Vaz, vice-presidente. Havendo o número legal, o senhor presidente declarou aberta a sessão e anunciou o expediente de mesa. Ata da sessão anterior aprovada por unanimidade de votos. Ofício número 397/2009, do gabinete, solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei número 55/2009, que cria o cargo de provimentos solicitando provimento efetivo. Fixa vencimentos e cargos e carga horária semanal e dá outras providências. Projeto de lei ordinária número 58/2009. Cria cargos de provimento efetivo, fixa o vencimento e carga horária mensal e dá outras providências. Projeto de lei ordinária número 59/2009. Cria emprego público, fixa o salário e carga horária mensal e dá outras providências. Projeto de lei ordinária número 60/2009. Cria cargos de provimento efetivo, fixa o vencimento de cargos de carga horária mensal e das providências. Projeto de lei ordinária número 61/2009. Autoriza o Poder Executivo a promover a cessão de uso de bem de imóvel por empréstimo à empresa pavimentar construtora de obras. Requerimentos número 310/2009 e número 314/2009 do vereador João Edival Aramone. Número 311/2009, 312/2009 e 313/2009 do vereador Antônio Adir de Lara. O senhor presidente colocou em votação o regime de urgência dos projetos de lei ordinária. Número 58/2009, 59/2009, 60/2009 e 61/2009, que foram aprovados por unanimidade de votos. Foi solicitado pelo vereador Aguinaldo a inclusão na pauta do projeto de lei número 61/2009, aprovada por unanimidade de votos. O senhor presidente deferiu as indicações e os requerimentos e encaminhou os projetos de leis para comissões e os devidos pareceres suspendeu por 5 minutos a sessão. Reaberta a sessão, anunciou o expediente do plenário. Livre a palavra, usou-se o vereador Fabrício Duarte Lófica, que leu o convite do Rotary Clube de Pitanga para o primeiro fórum interdistrital que será realizado no dia 7 de novembro nesta cidade. A seguir, falou o vereador Antônio Adir de Lara. Agradeceu a assessoria fornecida pelo senhor Ricardo Zucconelli, que não media esforços e sempre atendeu em qualquer horário. Convidou a todos para, no dia 6 de novembro, no Sindicato Rural, onde será votado o estatuto, eleita a diretoria de Fundação dos Produtores de Leite. Relatou que, no sábado passado, participou de uma reunião da Associação Comunitária do Quarteirão Aparecida, onde apresentou os 30 requerimentos solicitados para aquela comunidade. Solicitou o envio de pesar à família do senhor Paulo Yamoto Júnior. Informou que solicitou uma casa mortuária na Vila Planalto. Vereador Ângelo Américo Branco Chimim agradeceu os serviços prestados pelo ex-funcionário Ricardo Zucconelli, comentou os projetos do deputado Kelsey de uma UTI e sua manutenção mensal para o Hospital São Vicente de Paulo. Estará presente quando da assinatura desse convênio. Adelir Castilho Maldani prestou homenagem ao ex-funcionário Ricardo Zucconelli, que nas distribuições das funções estava assessorando os vereadores e nunca deixou de prestar serviço a nenhum vereador. Comentou que o senhor presidente deveria ter comunicado aos vereadores antes de tomar essa atitude e solicitou uma reunião após a sessão para esclarecer os fatos, pois o funcionário e os vereadores têm e devem conhecer o motivo que objetivou a exoneração. Comentou que sua gestão em 2005, 2006, junto com o senhor Edson Uber, senhor Eliseu Closses e vários representantes da sociedade conversar com o deputado estadual Alexandre Cury para solicitar uma UTI, hospital regional, em que o deputado estadual Alexandre Cury para solicitar uma UTI e também um hospital regional. Junto com o secretário de saúde, Cláudio Xavier, colocou todos os equipamentos à disposição, mas que o Estado não tem como bancar a manutenção. Falou que esse novo nome de deputado que está pleiteando a UTI é oportunista e ele é um oportunismo eleitoral. Apartado pelo vereador Fabrício, que comentou que Pitanga já está necessitando uma UTI e parabenizou o deputado Kelso pela sua atitude. O orador perguntou quando as lideranças se movimentaram ao mandato anterior. Onde está o deputado Kelso? Por que não somou junto na época? Por que não falou com o prefeito? Apartado novamente pelo vereador Fabrício, que comentou que o deputado deveria ter entrado em contato com o prefeito, com o responsável do Hospital São Vicente. O orador disse que o golpe é velho e o deputado vai falar que ele quis, mas os outros deputados não deixaram vir a UTI para Pitanga. O vereador Edilson Vaz solicitou ofício de pesar para a família Paulo Yamoto Júnior. Agradeceu os trabalhos prestados pelo funcionário Ricardo Zucconelli. Independente de horário, sempre estava disponível, que apoia a vinda da UTI para o Hospital São Vicente de Paulo. E concorda com o vereador Adelir, que é um aproveito político do deputado Kelso, o vereador Aguinaldo Vujansky de Jesus. Agradeceu ao senhor Ricardo Zucanelli, que sempre que precisou da sua ajuda foi prontamente atendido, que estava junto com o senhor Juscelino e foi esse quem provocou o deputado Kelso para que comprometasse com o projeto da UTI para Pitanga. E que na saúde tem um trabalho diferenciado, mas ele não prometeu que conseguiria. Apartado pelo vereador Ângelo Américo, que chamou de armação, pois o deputado Kelso falou em R$180 mil mensais, que seria custo zero para o município. O orador comentou que foi uma provocação, mas deixando fora a política. A vontade do deputado Kelso é em trazer um UTI para Pitanga, mexe com outros deputados da região. Apartado pelo vereador Fabrício, que comentou que após montar uma UTI é necessário o credenciamento do SUS para sustentabilidade. E para ter esse credenciamento é necessário que a UTI esteja instalada pelo menos há um ano. O senhor presidente comentou que estava em Curitiba com o deputado Kelso várias vezes. Se a UTI virá, ninguém sabe, mas foi uma promessa de campanha do deputado na eleição passada, que devemos falar mesmo menos e trabalhar mais. E manifestou-se seu apoio ao deputado Alexandre Cury. O senhor presidente deferiu os requerimentos verbais dos senhores vereadores e, como ninguém mais fazendo uso da palavra, anunciou-se a ordem do dia em segunda discussão e votação do projeto de emenda de lei orgânica número 3/2009. Altera o artigo 14 da lei orgânica municipal, aprovada pela maioria dos votos. Votaram a favor os vereadores Antônio Adir de Lara, Fabrício Duarte Lóvica, Edson Stipe, Adelir Castilho Maldaner, Ângelo Américo Branco Chimim, Dirceu Agostinho Bassani e Edilson Vaz. Votaram contra os vereadores Aguinaldo Vujansky de Jesus e João Dival Aramone. Votação única do projeto de lei ordinária número 53/2009, altera a lei municipal número 1290/2006, de 6 de março de 2006, e das outras províncias, aprovado pela unanimidade de votos. A votação única do substitutivo número 1 do projeto de lei ordinário do número 54/2009, aprovado pela unanimidade de votos. Votação única do projeto de lei ordinária número 57/2009, abre crédito adicional especial no orçamento do município de Ipitanga para o exercício financeiro de 2009 e das outras providências, aprovado pela unanimidade de votos. Projeto de lei ordinária número 61/2009 autoriza o Poder Executivo a promover a cessão de uso de bem imóvel do empréstimo à empresa Pavimentar Construtora de Obras Limitada, aprovada pela unanimidade de votos. Nada mais constatado, passou-se para o expediente de explicação pessoais. Fizeram uso da palavra os vereadores Edilson Vaz, Adelir Castilho Maldani, Antônio Adir Delária, Edson Stipe, Fabrício Duarte Lófica, Ângelo Américo Branco Chemin, Dirceu Agostinho Bassani, que discutiram o assunto debatido na sessão, mas nada havendo, o senhor presidente encerrou a sessão às 20 horas, sessão 21 horas e 27 minutos, a qual encontra-se gravada nos arquivos dessa casa, da qual foi lavrada a presente ato. Convocando outra sessão para o dia e horas regimentais. Paz da Liberdade, em 3 de novembro de 2009. João Dival Aramone, presidente, e Dirceu Agostinho Bassani, secretário. Em discussão, ato. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Caso contrário, se manifeste levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Ofício do Executivo. Ofício número 314/2009, informando a liberação de recursos federais para o município, através do contrato de repasse número 027-8558-02/mapa/caixa, destinado à aquisição de equipamentos para as comunidades localizadas na proximidade do distrito da Barra Bonita. Ofício número 402/2009, do gabinete, solicitando a retirada do projeto de lei número 59/2009. Matéria do Executivo. Projeto de lei ordinária número 62/2009. Dispõe sobre a criação, organização e funcionamento do Conselho Municipal de Educação do município de Ipitanga e das outras providências. Matéria do Legislativo. Requerimentos. Número 315/2009, do vereador Adelir Castilho Maldani Carijó, requerendo a ofício ao Executivo Municipal solicitando patrulhamento nas estradas do Rio Saudade, bem como reparos do bueiro que dá acesso à propriedade do senhor Oliveira e demais familiares. Número 316/2009, do vereador João Dival Aramone, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando cascalhamento com urgência na estrada Barra Bonita. Número 317/2009, do vereador João Dival Aramone, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando patrulhamento e cascalhamento na PR-466 até a Igreja São Sebastião, na localidade Arroio Grande. Número 318/2009, do vereador Aguinaldo Vujansky de Jesus e João Dival Aramone, requerendo a realização de audiência pública nesta legislativa municipal para discutir sobre a regularização de vendas de garrafa long neck e funcionamento de bares e lanchonetes do município. Pedido de informações. Número 16/2009, do vereador Adelir Castilho Maldani, do valor recebido do Banco Itaú na gestão anterior pela contratação da folha de pagamento. Quanto foi investido no calçamento das ruas dos bairros e se ainda saldo e se haver investimento, e também se houve algum investimento nessa gestão. Correspondências recebidas. Da Coordenadoria Especial da Mulher de Pitanga, ofício número 61/2009, convidando para participar da caminhada Stop Pitanga pelo fim da violência contra as mulheres, que será realizada no dia 20 de novembro a 10 de dezembro de 2009 em localidades rurais do município. Do Conselho Estadual dos Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiência, ofício número 2/2009, apresentando a importância do Conselho dos Direitos da Pessoa, da pessoa com deficiência e convidando para criar o mesmo em hábito oficial. Em discussão e votação, o requerimento número 318/2009. Em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido a palavra, senhor. Essa questão da audiência pública, para discutir a questão da utilização do impedimento, na verdade, a comercialização daquelas garrafinhas longnetas, é um pedido aqui, e mais a questão dos bares, da abertura dos bares, discriminação de horários, acho que é um consenso quase de todos aqui, não foi... Esse pedido não é meu, não é do Aritano, é um pedido de todos, acho que todos, na verdade, já se manifestaram com relação à possibilidade de discutir com a sociedade, na verdade, essa questão, né? Para que depois nós possamos aqui, de repente, elaborar um projeto de lei e colocar sob apreciação do plenário aqui. O Edir já comentou isso, o Meco, o Carijó, o Fabrício, o próprio Batatinho, o Aritano, enfim, uma série de pessoas. Então, eu acho que é uma discussão de todos nós isso aqui, para que, junto com a sociedade, nós possamos definir o que é melhor realmente para a gente fazer aqui. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra, senhor. Esses tempos, Vossa Excelência já levantou essa questão e eu me manifestei. E me manifestei dizendo, e vou repetir de novo, é questão de cultura e de educação. Quem joga essa longinete vai jogar as outras também. Se parar uma, ele vai jogar as outras. Eu acho que essas coisas aqui, ó, e fechar bar, eu tenho, ó, tem que ser muito bem pensado, porque o comércio sustenta a família e o ganha-pão deles é o comércio. Agora fecha, de repente, ser muito bem analisado, mas nada impede de fazer uma audiência pública. Agora, tem que ser bem divulgado que os proprietários também venham participar. Sim, todos, tá, cara. Agora, eu vou dizer e repito. Quem não joga o copo, ele vai jogar o plástico. Alguma coisa vai jogar. Eu acho que isso é difícil cortar esse assunto. Peço a palavra. Concedido, senhor. É claro que nós já tivemos essa discussão até no mandato passado, que isso já vem de muito tempo. Sobre essas garrafinhas, é claro que já foi até, o valor dela já está mais caro, tirar do mercado é difícil, para a firma e tudo, então eles fizeram até um preço maior, para que as pessoas vão, comprem a lata, não, mas mesmo assim ainda nós vemos. Sou a favor, vereador Carijó, sou a favor até de essa proibição em vendas de long neck. Teria a lata, que além dela ser reciclável, ela tem um certo custo para quem entrega ou vende. Agora, falando sobre horário de bares, nós já tivemos, até o vereador Aguinaldo participou lá na Planalto, quando muitas pessoas questionaram que tinha que fechar, só que ninguém assinou. Ninguém assinou a lista para que fechasse realmente. Por quê? Porque alguém tem algum parente ou algum vizinho que, ou até mesmo ele mesmo próprio, tem algum bar e depende. É claro que existem os bares, como já foi falado, até daquelas mulheres que participam, e daí quando passa a polícia, não tem ninguém. A polícia passou, escancara tudo. É claro que nós, já foi questionado isso e tudo, sobre as long neck, sou a favor, eu acho que tem que ter uma certa rigorosidade, até inclusive teve uma palestra, o qual o Tenente Cubas esteve aqui na Câmara, até dizendo, falando sobre isso, que da dificuldade que eles têm, de até proibição que está sendo feita, a cobrança, dos jovens que estão fazendo piquenique na rua com essas garrafas. Então, eu acredito que nessa parte, sim. Agora, na parte de bares, que nem o vereador Carijó disse, seria bem mais difícil. Claro que concordo com a audiência pública, que todas as pessoas, que seja feito um trabalho, mas, nossa, em cima desse convite, principalmente para as pessoas, direcionado para essas pessoas que têm bares e fazem comércio desses horários. Pessoal, com essa questão aqui, nesse último feriadão que nós tivemos, quem teve a oportunidade de, no domingo de manhã, que é um dia de bastante trânsito, que foi até o cemitério municipal, e transitou aqui no Largo dos Pioneiros e indo até a Avenida Manuel Ribas, o grande número de garrafas quebradas que tinha ali na avenida. Era impressionante como que foi, tanto no domingo de manhã, quanto no, na segunda-feira, que era feriado. Estava muito, muito, muito ali. Olha, é a questão da segurança pública mesmo, essa questão das garrafas. Obrigado. Peço a palavra, senhor. Concedido, senhor. Também concordo com o vereador Adir, também eu ia tocar nesse assunto. Gente, vocês, ali na segunda-feira, no Largo dos Pioneiros, ou na Getúlio Vargas ali, né? Na Manuel Ribas, é intransitável. Eu tenho dó das funcionárias, as garias ali limpando, porque ali elas têm que pegar com a mão, praticamente, né, aquelas garrafas, o tanto de garrafa que é jogado ali. Que nem o vereador, é quebrado, que nem o vereador Carijó citou. Isso é falta de cultura de um povo daqui lá. O pessoal tomar uma cerveja e jogar pro chão. Também falo assim, em questão dos bares, eu falo que é uma discussão, mas entrar num bom senso em questão de horários, né? Ali, eu também sou a favor. E também sou a favor dessas long neck à venda, porque o comerciante, no outro dia, ele fica até, no mínimo, até 9h30, 10 horas, limpando a sua frente do comércio para tirar esses cacos, esses lixos que jogam no decorrer do final de semana. Eu também sou a favor da long neck e dos fechamentos dos bares, a gente discutir melhor para a gente ver. Senhor presidente, só para, historicamente, se você estudar a questão aqui, você vai verificar que até esses países onde o Carijó colocou a questão de educação, questão de cultura, às vezes foi necessária uma medida drástica, às vezes forte, para que realmente as pessoas pudessem se adequar a uma educação, como a excelência colocou aqui, de forma realmente que respeite as demais pessoas que fazem uso daquela avenida. E ali é terrível até a questão dos moradores. Eu lembro que eu conversava com a Isamara, da Agência Terrenos ali. Ela disse que era insuportável a situação ali de moradia ali. Era insuportável na segunda-feira a situação que estava lá. Sem falar que, na verdade, uma garrafinha dessa pode ser um instrumento, uma arma, na verdade, contra uma pessoa ali. Então, a questão dos bares, realmente é uma questão assim, um pouco mais complexa. Merece uma discussão assim mais relevante, mas a questão das long net, eu acho que me parece que da minha posição seria irreversível de não proibir mais. Me permite, senhor presidente? Presidente, veja bem, ó. Essas long net, na verdade, eu acho que eu também uma vez na vida. Ela, quando compra, eles não cobram o casco, nada? Quer dizer, das outras garrafas, aí tem que devolver. Então tinha que cobrar, era um meio de cobrar. Se fosse cobrar, não quebrava. Certeiro, o bolso cobra, que nem multa do automóvel. Quando a multa era bem pequena, faça a multa, guarda. Mas quando pesa no bolso, você guarda, não tem um jeitinho. Muda o ronco. Então, veja bem, ó, de repente, se fosse cobrar, também acabava com essa farra. Eu quero dizer para vocês, no feriado, que foi aquela segunda-feira, eu fui visitar um amigo meu lá em... que está com uma doença gravíssima, um morador daqui, de Pitanga, eu fui lá fazer uma visita para ele e comentei com a minha esposa. Olha bem, não vi nem um pedaço de garrafa long neck lá, mas de plástico também tinha. Então, o que eu quis dizer é o seguinte, se substitui aquele tipo de embalagem, a jogar, sujar, depois outro dia o povo vai ter que limpar. Essa é questão de cultura. Isso aqui, ninguém me diz que não é, tem que vir lá na casa já, esse troço. Então, vejam bem, ó. Agora, se cobrar, eu garanto que já não quebram mais. Engraçado, né? Com outros garrafas, a luminete não é, né? Eu até estranho isso aí, né? Porque ela é de vidro, ela não pode ser reciclada, né? E outra coisa, de repente para de vender a luminete, mas ao menos aqueles pedaços de vidro, realmente, não, não acontece mais. É mais fácil limpar o copo. Agora, que tem que fazer a campanha de cultura, pôr lixeiras, deve ter lixeiras. Mas, às vezes, para não levar ali, ó. Eu sempre digo, ó, quantos garis tem para limpar? Quer dizer, pode dobrar aqui, vai estar sujo sempre. Quer dizer que tem que ter colaboração. A sociedade tem que colaborar com a coisa pública também. Esse é o meu ponto de vista. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Defiro os requerimentos apresentados nessa sessão e encaminho o projeto para as comissões. Passamos para o expediente do plenário. Está livre a palavra para o vereador que quiser fazer uso dela. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra. Concedida a palavra ao senhor. Vereadores, amigos aqui presentes, eu queria até iniciar essa fala porque nós estamos tendo um certo problema que até pode ser maior até com o transporte de passageiros no interior. É claro que nós sabemos da necessidade de melhorias nas estradas. E quando existe um transporte em cima de caminhonete, é alternativa, porque não tem condição. As estradas realmente estão numa situação precária. Mas nós temos que pensar ainda, além de tudo, é na segurança. E por mais precária que esteja, eu acho que em primeiro lugar é a segurança. Solicitar a polícia militar, é claro que às vezes até fica um pouco até constrangedor, poxa, nós dependemos, é claro, de uma necessidade, uma emergência, mas tem que ser fiscalizado melhor esse transporte. Porque nós vemos, principalmente, eu falo, pela Estrada da Barra, que uma grande parte das pessoas estão sendo transportadas em cima de caminhonete e até muitas vezes não só no tempo ruim, mas vai se habituando, vai acostumando com esse transporte e a nossa obrigação, a nossa é a prevenir. Nós temos a obrigação de se prevenir ou evitar que o pior aconteça. E pedir, até eu quero fazer um ofício, não sei se mais vereadores assinarão, ou até pedindo para a Polícia Militar para que faça mais esta fiscalização em cima. É claro que também, falando já em cima de ônibus, combis, se não estão em condições de transporte. Eu acho que tem que ser obrigação do transportador, do que está tendo um certo lucro, tem que ter bem mais segurança. Senhor Jorge, permite? Faz. Sendo mais claro, então, Vossa Excelência recebeu algum comunicado de que os alunos estão sendo transportados via caminhonete, picape ou caminhão? Não. É transporte de passageiros. Passageiros mesmo. Não que, alunos, é passageiro. As pessoas que vêm para a cidade, compram ou até mais afazeres, estão vindo de caminhonetes, em cima de caminhonetes. É claro que por ser tracionada, com essa, da maneira que está as estradas, com chuva, é natural. Agora, de uma certa forma, a continuidade está sendo feita assim. Obrigado. Existe o transporte de ônibus, que tem o transporte de ônibus, mas continuam vindo. E, claro que essas caminhonetes estão tendo certo lucro também e não vão deixar, só vão deixar de transportar, que Deus o livre, depois que aconteça um acidente. Eu até na sessão passada, até com o líder do governo, nós solicitamos, eu acredito que o líder vai fazer alguma explicação sobre essa firma pavimentar, sobre a licitação que foi feita, sobre informações, quando nós tivemos, discutimos aqui, dos 800 metros quadrados que seriam feitos por essa firma após a licitação que essa pavimentar ganhou, de R$200 mil, até, por sinal, já começou o serviço. Concedo a parte, pelo que... até trouxe o material que eu vou deixar nas suas mãos aqui, é o memorial descritivo, o contrato de prestação de serviço, especifica aqui bem quais as ruas, a metragem, valor, inclusive, eu possivelmente não vou usar a palavra hoje, mas eu vou deixar nas suas mãos aqui para... só para citar aqui, me permite? Claro. Só para citar as ruas aqui, na verdade, é na rua Caetano Moraes da Rocha, Avenida Brasil, deputado Francisco Costa. Na Avenida Brasil são 254,47 metros, uma pista de 10 metros de largura. Na Caetano Moraes da Rocha são 445,33 metros e pista de 15 metros de largura. E na rua Deputado Francisco Costa, com extensão 375 metros e pista entre 9,70 e 12 metros de largura. Daí aqui tem uma série de outras obrigações aqui, então está extremamente bem esclarecido aqui. E eu faço questão de deixar em suas mãos depois, até para tirar uma cópia aqui, que essa via aqui é minha, mas eu deixo para o presidente tirar uma cópia. Obrigado, vereador Líder. E queria também, vereador Líder, já que estamos falando sobre informações ou até preocupações, vamos falar dessa maneira, nós tivemos a sessão passada alguns projetos, até criações de cargos, que foram votados e já em regime de urgência e não nem mais um minuto que ficassem sem aprovação, porque, afinal de contas, as inscrições já estavam sendo feitas num valor de R$ 90,00. Então, eu acredito que jamais nós poderíamos votar contra, porque, afinal de contas, é uma criação de cargo e o que mais nosso município depende, precisa disso. Mas uma coisa que me deixou meio um pouco até preocupado, eu não sei se o senhor tem conhecimento de qual é a firma que vai executar esse concurso, porque no edital de emprego público diz que só terá conhecimento quem é a firma, qual é a firma, após homologadas as inscrições. Tem uma observação assim, até eu novamente pergunto para o líder, se puder explicar ou se não tiver conhecimento. Eu vou me comprometer com a excelência a trazer ainda essa semana essas informações. É porque a gente fica pelo fuxico, é duro a gente, mas é o que acontece, e nós temos que ir atrás de informações, por mais que elas, às vezes, nos preocupe. Parece que é o CP que vai fazer essa... Eu não sei por que não, que fizeram até essa... Nessa frase dizendo que no edital de emprego público somente será apresentada a firma após as inscrições. Será que se souberem qual é a firma, as pessoas não fazem inscrição? Só me permitam, eu acredito que não, né? Eu até estou achando estranho realmente essa questão aqui, porque a firma, na verdade, a contratação dela se dá anteriormente, não sei, pelo menos não estou entendendo essa linha que eu vou... acho que, de repente, pode... Difícil a gente fazer qualquer tipo de afirmação sem o conhecimento. Mas a empresa, normalmente, normalmente não tem que ser contratada antes da feitura do concurso público. Porque essa empresa, na verdade, não sei como ficou a forma de contratação, mas normalmente é essa empresa que prepara os editais, enfim, prepara todos os instrumentos do concurso público. Então, e até acredito que foi contratada essa empresa aí por licitação ou dispensa mesmo de licitação. É uma dessas duas figuras aí administrativas que foi utilizada para contratar essa empresa. Mas, realmente, estou estranhando essa linha aqui, mas eu acredito que, de repente, interpretativamente, pode ser outra, realmente, o direcionamento. Sim. Obrigado, vereador Líder. Eu até tive o prazer, a oportunidade de ir até Guarapuava e até não podia deixar de observar um serviço que foi feito ali na Marrequinha, na propriedade do senhor Luiz Carlos Petreschi, sogro do nosso nobre, ilustre companheiro Fabrício. Não. Eu quero parabenizar o serviço que foi feito. Realmente, com o serviço até também da firma do seu Jânio Silvestrin, qual se encontra aqui também. Boa noite. Muito bem feito. Eu acho que um serviço que... Essa propriedade, eu acho que muitas pessoas já ouviram, já no passado, que ela serviu de modelo e serve ainda pela produtividade, inclusive até ganhar o prêmio. Da maneira que é administrada, da maneira que é... É uma firma, até tem que parabenizar, que é uma certa potência no nosso município. E quando a firma tem essa potência, quando a firma tem essa credibilidade, quando a firma é, de certa forma, reconhecida, naturalmente, ela paga imposto, ela recolhe. E eu acho que seria obrigação do município fazer tais benfeitorias. É. Dentro da propriedade. Mas não. Não fizeram só dentro da propriedade. Fizeram fora. Da BR, na estrada municipal, mais pessoas foram beneficiadas, realmente. Só que foi cobrado. Mais uma vez, vereador Batatinha. Mesma coisa que lá no posto Pitanga, mesma coisa que ali na estrada do Rio do Meio, estrada municipal, foi cobrado também. Respeito, em conversa até com o nosso amigo Silvestrin, claro que a firma dele está trabalhando, naturalmente que tem que trabalhar, e um bom trabalho, um bom serviço, até que foi feita as drenagens. Mas eu acho, pelo fato de ser pago, de ser cobrado, esses impostos que são feitos, que são cobrados, eu não sei se o vereador Fabrício tem conhecimento, se foi pago ou não, mas pelo que eu soube, teve um certo pagamento. Uma parte, vereador. Faz favor. Ali, como o vereador foi, citou sobre a propriedade, ali realmente é uma empresa que foi premiada a 4 anos atrás, com a melhor granja do Brasil. Né? Em questão, em vários mandatos que foi passado, foram feitas alguma patrulhagem, algum pouco de cascalho. E em questão, a gente sabe da dificuldade que o município está tendo, e junto com o Luiz Carlos Petrecho, que é meu sogro, ele foi atrás da empresa do Jânio, Silvestrinho mesmo, foi feito um acordo com a empresa, o cascalho foi cedido pelo Carlos Grégio, isso deixar bem claro, o Carlos Grégio que cedeu para o Luiz Carlos, né, para a comunidade ali, e foi realmente, foi pago, isso aí não tenha dúvida que foi pago, mas foi pago porque o proprietário da fazenda, o Luiz Carlos, contratou o Jânio Silvestrin e daí, através do secretário do interior, o Júnior, ele veio e a prefeitura também cedeu alguns maquinários para ir até lá. Sabe? Então, foi feita essa parceria com o proprietário Luiz Carlos Petrecho, com o Jânio Silvestrin, e a prefeitura também deu a contrapartida e cedeu alguns maquinários para fazer isso ali. Então, ali, na verdade, foi uma parceria que teve. Mas o proprietário Luiz Carlos Petrecho, ele realmente foi e acertou com a empresa do seu Jânio Silvestrin, que não tem nada a ver com... Esse aí foi um acerto entre o proprietário e a empresa. Não teve nada de prefeitura envolvendo no meio. A prefeitura depois veio realmente com o Júnior, viu a necessidade e cedeu alguns caminhões, foi ao rolo, foi uma patrola lá, foi feito isso aí. Eu lhe pergunto, vereador, se por acaso o proprietário não tivesse feito essa parceria ou esse acerto com o Silvestrin, a prefeitura teria feito esse serviço? Teria, porque teria, ia fazer isso aí. Sabe? Mas aí com o tempo a gente também entende, questão das chuvas, o que houve, ele era para ser, ter, já teria, era, poderia ter feito, mas devido ao tempo, com chuva, com tudo, e ali realmente sai todo dia caminhões de porco carregado, sabe? Então é por isso que foi feito isso aí. Então, vereador, o proprietário Luiz Carlos Petrez tem um certo privilégio, porque o Podolã não teria feito se ele não tivesse feito essa parceria. Ali no posto não teria feito também, porque pediram, pelo amor de Deus, que fizesse. A partir do momento, não, nós entramos com o caminhão, ou melhor, com o cascalho, carregamos, descarregamos, espalhamos, e vocês pagam o transporte. Isso foi a... senão não tem serviço. Pelo menos foi a conversa que eu soube das outras pessoas. Com conversa com quem? Das pessoas que tiveram esse mesmo serviço, como o Podolã, na estrada. Eu digo serviço no município, que é a estrada municipal, não particular. Porque fui contestado, me falaram que os serviços que foram feitos, particular, que dentro do pátio do posto é particular. Inclusive o proprietário do posto veio me contestar até da atitude que eu tive. Tá, e aquela estrada ali que é ligada, ela é particular ou não? Qual estrada que é ligada? Aquela onde foi feito o cascalho. Ela é particular ou não? Do Podolã? Não. Nós estamos falando um assunto lá embaixo, lá da Marrequinha. Aquela não, estrada não é particular ali? Não é particular. Então. É isso que eu estou querendo dizer. Não, ela que não é particular. Foi pago até a estrada que não é particular, que são estradas municipais e o proprietário está tendo que ter que pagar para poder ser feito o serviço. Não. E isso ali... que foi a contestação. Quer mais me permite mais uma parte? Faz favor. Ali, e ali também, vereador, ali é uma estrada onde passa... Vários ônibus também, ônibus escolares. Então ali não foi só feito estrada, ali não tem estrada particular. Devido na fazenda, vereador, nada e para dentro. Eu acho que o senhor não entendeu o meu questionamento, eu veja bem. Eu quis dizer o seguinte, o meu questionamento, que se fosse feito dentro da propriedade e o proprietário até pagasse ainda, mas ele pagou também fora da propriedade. Ele teve que pagar serviço fora da propriedade, como aconteceu no Podolã e como aconteceu aqui também. É isso que eu quero dizer. Não estou dizendo, o senhor está entendendo errado, então. Eu quis dizer que os proprietários têm... Então, será que todos os proprietários vão ter que tomar essa atitude, não só para dentro da sua propriedade, mas sim na estrada municipal? É isso o meu questionamento. E falando em ISS, QN... Já que as pessoas pagam, eu só quis até observar isso aqui, vereador, me desculpe, até às vezes a gente... Mas a minha indignação até foi porque quando as pessoas pagam, elas têm um certo privilégio, pelo menos no município, com o executivo. Eu vi até uma notificação, número 84, município de Ipitanga, para as autoescolas. Foi notificado a Autoescola Moreno em R$ 155.229,49 por ISS, de certa forma sonegado, recolhimento a menor, R$ 155.229. Outras autoescolas, não sei, da Autoescola Pitanga, não tive conhecimento do valor, mas acredito que não é longe desse aqui, pelo fato... de ser uma autoescola de grande porte, também, se não foi notificado, vai ser, mas a autoescola Portes, R$ 26.000, o qual já tive informações também, o qual escutei até o proprietário se indignado, falando que isso... E atrás disso vem o quê? E as oficinas? E os eletricistas? Não vai vir também? Porque o recolhimento a menor, todo mundo pagou. E tem muita gente preocupada. E agora? Quantos vão se quebrar? Se realmente tiver que pagar isso aqui? Eu acredito, tenho quase certeza, que vai ser feito uma justificativa ou até um recurso. Vereador Aguinaldo é advogado, até pode, acho que existe uma parte que a pessoa pode se defender, porque eu só quero explicar um pouquinho, vereador Aguinaldo, que aqui diz o seguinte, eu não sei se foi uma interpretação, mas foi uma previsão de dívida, de arrecadação de 2 milhões e 800 e pouco, 2 milhões e 853, mais ou menos, da autoescola, 2006, 2007, 2008, 2009. Só que diz o seguinte aqui, pelo que eu entendo, não sei se essa pessoa que levou essa informação, ela só fez essa previsão e que se vire quem, que tire 2, 3, 4, 5 funcionários e faça um levantamento de todos os alunos que passaram pela autoescola, porque quando é alteração de categoria e quando é renovação de categoria, é praticamente a mesma coisa. Uma pessoa que vai fazer uma alteração de categoria, ou melhor, a pessoa que vai renovar a carteira, se ele fizer uma alteração, ele não precisa renovar, porque automaticamente ele está sendo feito. E aqui está sendo cobrado quase que 2 processos. E o mais ainda interessante é que a tabela que foi pega aqui, R$ 990 a primeira habilitação, saiu agora. E a cobrança é retroativa 2006. Enquanto que os números nunca foram cobrados desta maneira. Como renovação, R$ 170? Eu não entendo de onde que foi tirado isso. Será que foi uma previsão? Foi quem fez isso aqui? Fez de maldade? As autoescolas que se virem, que vão atrás? Eu estou falando de autoescola. Tem ainda mais as pessoas que têm mecânico, eletricista, qualquer tipo de comércio que gera o ISS. Peço mais uma vez... Sério, parte, só para tentar explicar um pouquinho como que funciona isso aqui, a gente tem acompanhado alguns casos. O ISS, a gente sabe que a base de cálculo dele é a prestação de serviço. Essa quantidade de serviço prestado, seja pela autoescola ou qualquer outra empresa realmente que disponibiliza essa prestação de serviço, ela é feita normalmente por base em estimativas de movimentação de serviços dentro dessa empresa. E quando você notifica, na verdade, você abre a possibilidade do contraditório para que essa empresa realmente, através do setor contábil, de toda a organização que ela tem lá, ela demonstre que a quantidade de serviços que foram prestadas não foi aquilo mencionado pelo setor de tributação do município. Ou seja, normalmente, vereador, é que eu falo com base até em outros municípios, normalmente, essa empresa ela consegue demonstrar que o serviço que ela prestou realmente não é aquilo que foi tido por estimativa pelo município. Então, na verdade, esses números que foram pegos aí, provavelmente é pelas tabelas de valores recentes, né? Agora, essa empresa terá a oportunidade agora de demonstrar realmente que os preços não eram estes, que a movimentação de serviço na empresa não foi aquela constante da estimativa do município, e dentro dessa movimentação de serviço lá, ela vai poder realmente oferecer ao município aquilo que ela entende real, aquilo que aconteceu. E diante destes números, haverá tranquilamente o entendimento, até porque existem outros meios, na verdade, para você demonstrar que aquele valor é o valor real, é o valor que realmente deve incidir esse ISS. E, com certeza, na verdade, todo esse trabalho de notificação ele deve ser feito a todos, até pela questão da isonomia mesmo, realmente na proporcionalidade dos serviços que são prestados, claro. Realmente, obrigado, vereador, pela explicação e tudo. É claro que a gente entende, só que o duro, vereador, é a disponibilidade do funcionário para fazer um levantamento e questionamento em cima de da maneira que foi até cobrado. É claro que esses valores aqui, acredito, porque tem várias pessoas até que de outros estados até vêm para o Paraná, ou até de outros municípios vêm para o nosso município, ou até mesmo saem do nosso município, em valores de cobrança. Porque se nós formos analisarmos aqui em Pitanga mesmo, tem uma autoescola que cobra R$ 500 uma carteira. Aqui está o valor de 990, que seria o valor hoje. Então, varia muito os valores. Só mais uma parte, me permite. A grande questão é o seguinte, me parece que essa dúvida, ela não existiria, e antes de eu colocar esse posicionamento, eu digo assim, é difícil, a gente senta realmente no bolso quando tem que pagar imposto. Isso todo mundo sente, ninguém gosta de pagar imposto. E nós pagamos imposto diariamente. Quando adquirimos um produto no mercado, estamos pagando imposto. Então, se cada empresa dessa realmente informasse o setor de tributação da movimentação que ela fez, demonstrando através de documentos, possivelmente não haveria essa contradição de valores. Agora, também, normalmente as empresas não fazem isso, ou seja, eu não vou mencionar aquilo que eu presto serviço, porque eu estarei, possivelmente, tendo que pagar um valor acima do que eu pretendo aqui como ISS, como tributação. Então, há uma omissão, sem dúvida, por parte das empresas, na verdade, nas informações do da prestação do seu serviço. Então, eu acho que a melhor coisa que tem realmente é agora, através desse contraditório, junto ao setor de tributação, poder chegar no número, assim, que eu digo que se aproxima da realidade, porque certeza absoluta que a empresa tem todos os dados, todos os movimentos, nós não teremos. Que eu acredito assim, muito que há algumas omissões e elas têm as suas explicações, às vezes, mas que acabam gerando, na verdade, omissão de pagamento de tributos, não tenha dúvida. Algumas omissões, vereador, tem até um dizer, quem não sonega imposto, quem nunca sonegou, que jogue a primeira pedra. Vossa Excelência acabou de responder por que de repente, agora, os valores que o município tem realmente podem estar altos, em razão dessa sonegação que Vossa Excelência colocou agora. Simplesmente, essas firmas estão quebradas. Essas firmas simplesmente se quebram. Você quebra. Agora, eu lhe pergunto, e já fiz essa pergunta para pessoas dali do Executivo, funcionários dali do Executivo. Culpa de quem que é? É dessas pessoas? Das duas partes. Da empresa então, e do município eu acho, que não fiscalizou. Então, veja bem, vereador, então é isso, a solicitação, a preocupação nossa é desta maneira. Porque o município diz que está sem dinheiro. O prefeito falou isso. Inclusive, nós estávamos numa reunião, quando ele mesmo disse que se eu tiver que demitir funcionário, ou melhor, cargo de confiança, eu vou demitir. Mas eu preciso dessa reforma tributária para que nós consigamos fazer o melhor para o município. Secretaria de Governo Municipal. Foi nomeado. Não vai demitir, está sobrando dinheiro. Gente, não tenho nada contra as pessoas, não tenho nada contra o Camilo, não tenho nada contra o Faquinho, o Zé do Bar, não tenho nada contra nenhum deles. Eu acho que todo mundo tem que trabalhar. Mas quando o município, quando o prefeito fala na frente de todos os vereadores e secretários que se tiver que demitir cargos de confiança para fazer uma certa economia, vereador Adir, eu farei. Mas essa reforma tributária tem que estar aqui agora para que nós possamos fazer esse município melhorar. Recebemos aqui, eu acho que todos os vereadores receberam um ofício da maçonaria, sindicato rural, patronal, igreja católica, presidente do Rotary Clube de Pitanga, presidente da OAB, presidente da CEP. Considerando o projeto de reforma tributária no município de Pitanga, a comissão responsável pela implantação do Observatório Social, com a anuência das entidades abaixo assinadas, vem, por meio deste, solicitar que o citado projeto não seja votado antes de uma ampla discussão da sociedade e entidades civis organizadas. O prefeito estava nessa reunião. O projeto já voltou. Está aí. Você é da parte? Faz favor. Eu acho que veio a tempo, eu não sei que instrumento, que não é ofício, mais um comunicado, está em forma de ofício, mas não é ofício. Mas o projeto chegou aqui, realmente, como Vossa Excelência colocou, o projeto chegou aqui. Agora vai ser iniciada a discussão dentro dessa casa deste projeto. Possivelmente todas essas entidades aqui, querendo, vão participar da discussão, sim. Não chegou aqui nenhuma lei, chegou o projeto. Claro. O projeto não é lei, não tem eficácia e não tem aplicabilidade nenhuma. Ele só terá realmente eficácia e aplicabilidade após ser aprovado nessa casa. E para que essa aprovação aconteça, não tenha dúvida que será discutido. Nem o prefeito, nem os vereadores vão se omitir nessa questão. Nós vamos discutir sim isso aqui. E essas entidades que mandaram esse instrumento aqui, sem dúvida, podem ter certeza da minha parte, gostaria da presença delas para que ao menos nós possamos discutir o melhor. E o prefeito não vai se omitir e jamais falou que não queria discussão do projeto de forma alguma. Realmente, vereador, realmente, concluindo, se eu pedir uma parte, eu quero concluir a minha fala. Permite, esse comunicado que vem do Observatório Social. Então, está sendo trabalhado aqui em Bitanga para montar esse Observatório Social e vem assinado por essas entidades que estavam na reunião daquela pessoa que veio de Maringá, dando instrução de como montar esse Observatório Social. Inclusive, o senhor prefeito também se fez presente nessa reunião. Obrigado. Obrigado, vereador Adir. Realmente, vereador líder, eu queria questionar, o meu questionamento, queria dizer sobre essa comissão, é que eu fico contente que mais pessoas estão interessadas nessa... Mais pessoas estão preocupadas em que dê certo. Quando nós já falamos na reunião, nas reuniões, aqui na Câmara, nas comissões, de que o projeto, a reforma tributária tem que vir, realmente. Mas tem muitas coisas que têm que ser modificadas. Tem que muitas coisas que poderiam ser modificadas anteriormente e não foram. É duro agora para as pessoas terem que engolir goela abaixo. Só uma partezinha? Só. Já terminei, me perdoe. É que Vossa Excelência acabou de falar que não foram modificadas. Como? Que não foram modificadas, Vossa Excelência acabou de colocar. Falou. Não foram modificados como? Vossa Excelência acabou que muitas coisas precisavam ser modificadas e não foram modificadas. Se eu estiver enganado aqui, Me desculpe, então eu vou me expressar melhor. Eu estou dizendo o seguinte, que esse projeto, quando veio, eu nem li, eu nem vi o projeto ainda. É por isso que eu ia nenhum viu ainda. Então, veja bem, vai ser discutido e eu estou querendo questionar o seguinte, que essas pessoas vão participar dessa audiência pública ou dessa comissão, ou mais pessoas participarão para que... Mais entidades participarão para que algumas coisas que possivelmente não sejam modificadas, para evitar até um constrangimento, até uma... porque 300%, 200%, 100%. Eu acredito que tudo vai ser explicado. Eu quis dizer que esse observatório, que já existe em Campo Mourão, mais cidades, municípios vizinhos, que essa comissão de implantação de observatório social seria mais para ajudar. Não para atrapalhar, como nós estamos aqui também. A minha indagação é o seguinte, nós discutimos, não somos contra o projeto, a reforma tributária, como queremos que algumas coisas que estão continuem e que algumas coisas que estão sejam modificadas. Obrigado. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra, senhor. Presidente Aritana, vereador Fabrício, hoje, vendo a ata e o expediente na mesa, vereador Batatinha, vereador Aguinaldo, vereador Adir, vereador Meco, chefe de gabinete Geninho, quero fazer elogio público ao chefe de gabinete. Quando o vereador Meco fez uso da palavra aqui, que o nome cedeu, e colocou em novas nomeações, tal, lembra? Muitos diziam, e eu sempre digo, às vezes tem muita gente competente dentro do nosso município, e, para ser bem sincero, eu faço oposição ao governo, mas quero deixar de público aqui que o Geninho, eu só posso elogiar o trabalho do Geninho como chefe de gabinete, que tem atendido dentro da comunidade, sempre me tratou com respeito. Aquilo que podia resolver e aquilo que não podia dizer não. Porque ninguém pode cobrar de qualquer pessoa, de qualquer funcionário, de qualquer coisa, ou dizer sempre o sim. Mas o sim ou o não tem que ter o dom do respeito. Isso eu acho interessante. Eu acho que é importante em qualquer administração pública. Quero cumprimentar as pessoas nessa casa, o Ricardo, mais pessoas que se fazem presente, o suplente vereador Otião. O Ranchecha já está ficando algum nascido, frequentando essa casa. A Demir também, funcionário da Câmara, a menina, o moço aqui também, Madureira, né? O homem da empresa lá, se vestiu, eu conheço há anos, quando vim aqui em Pitanga, em 79, quando fiz nesse lote de propriedade que vai para Barra Bonita aqui, foi a família do Silvestrin, que tinha tratores esteiros, prestava esse serviço que fez a estoque. Aí nós aprendemos a os formaio, que era um gringo, só queria comer queijo. Gosto de queijo, os formaio. A gente boa, trabalhador, conhece a área, esse trabalho na área é importante. Mas eu quero dizer que o vereador Mé colocou umas questões aqui, que, claro que, a princípio, sim, vem. O município tem que cobrar impostos, é lógico que tem que cobrar. Isso é evidente. O Estado, a União. Mas há uma certa sede de opote das coisas aqui. A carga tributária desse país hoje é de 38% a 40%. Ela oscila de 38% a 40% a carga tributária. Isso reúne todos os impostos. Imposto federal, estadual, municipal. Todos. E esta é a carga tributária. O que, que significa isso? Cidadão trabalha 100 dias, ele tem que trabalhar de 38 a 40 dias para pagar impostos. Essa é a grande verdade. Existem os que sonegam? Claro que existe. Por essa carga ser muito pesada. Então, se discute muito que haveria de ser, e eu tenho batido muito aqui na tribuna, que tem que haver uma reforma tributária, mas começando a nível nacional. Então, os governos federal que mais arrecada? 63% é dele. 24% é do Estado, 13% é dos municípios. Ela nunca saiu. Falo, mas chega na hora lá, ela para por ali. Lá no Congresso. Pode ver, para. Porque o governo federal não quer abrir mão. É a diferença dos municípios e tal. Porque o Estado, a União, ela emite títulos do Tesouro, ela vende título, ela arrecada, dá um prazo de 20, 30 anos, precisar levantar o dinheiro, levanta um fácil. Os municípios é diferente, o Estado já é mais, tem mais dificuldade. Mas, eu estranhei sim, vereador Meco. 150 e poucos mil reais é um, não é fácil, uma empresa aí. É de, não é fácil, de repente, cobrar. Eu não estou aqui dizendo se deve ou não deve. Não estou questionando, porque eu não tenho conhecimento nisso aqui. Mas só que, a princípio, é pesado. Mas tem, não é duas autoescolas, então, tem quatro. Tem a Moreno, a Portes, a Pitanga e... Tá, vamos ali. Inclusive, minha esposa está fazendo carteira de motorista lá, né, 500, mas é uma promoção. De 500, foi uma promoção que essa empresa fez. Claro que ocasionou, os outros também deu uma seguradinha, né? Fizeram. Teve outras promoções também no passado, a Moreno, acho que todos fizeram isso. Certo? Mas, se é questão de cobrar para esse serviço, então, o vereador Meco falou uma coisa que é verdade. Então, qualquer serviço, o doutor Aguinaldo presta serviço ao seu escritório. Se é para cobrar o atrasado lá de trás, então, de cobrar de todos, para ser justo. Se é para ser justo, tem que cobrar de todos. Pois é, cobrar de todos. Agora, esses valores têm que ser bem pensados. De repente, tem que analisar. Eu também acho que o município tem que cobrar. Claro que tem. Mas tem que cuidar. Porque, de repente, tem empresas aí que começam a fechar e ir embora daqui. Tem que ter muito cuidado. Eu me lembro muito bem, no passado, quando... As empresas que estavam trabalhando para a Petrobras, que são terceirizadas, era a HGS e outras empresas, elas vinham, eu me lembro, era vereador na época, e se instalaram lá em Roncador, que na época o prefeito Osni, que era o prefeito, era até 5% de ISS, até eles queriam contribuir com uma quantia que era melhor de Pitanga, mas não abriu mão, mas o prefeito lá abriu mão, eles foram ficados tudo lá. Compensado, eles virem e voltar. O nosso comércio perdeu, gente. Tem que ter raciocínio, tem que usar a cabeça. Para lá, eu estou perdendo isso aqui, mas eu estou ganhando enquanto do outro lado. Isso é o X a questão. E eu provo que eles foram ficar em Roncador. Eles traziam os funcionários todo dia que fazia aquela linha. Era cada mil metro de distância, eles faziam uma linha, a perfuração. Então, vejam bem. Eles movimentaram o comércio da onde? De lá. Dizer que se abria a mão daqui, mas o nosso comércio era de calabre e colia. Dizer que... Então tem que ter muito cuidado, tem que pensar bem, analisar bem essas coisas para não ter complicação no futuro. E quanto ao projeto, o projeto é o 51. O projeto o prefeito retirou de pauta, inclusive foi um que pediu que ele tirasse. Retirou, parece que andou mudando. Tem mudanças, com certeza, que retornou, mas é o mesmo projeto que está retornando, com certas modificações. Tá, ele está entrando. Eu vou dizer o que aqui, se eu nem estudei ainda ele agora que ele retornou, tem que estudar primeiro, tem que analisar, junto com a nossa assessoria, e para fazer uma análise, para fazer um juízo de valor, se melhorou ou não, tem audiência, concordo com tudo isso aí. Eu quero só fazer um comentário e dizer que na sessão passada foi falado muito aqui da UTI, DVI, NUVEI, e eu fui muito bem claro quando eu falei aqui, eu sou a favor da UTI. E eu disse que eu duvidava que alguém em Pitanga era contra. Concordo, vereador, o vereador Fabrício até nos questionou, né? Foi essas minhas palavras e está gravado. Mas o repórter Lucilio Veloso colocou na Rádio Pitanga de uma maneira diferente, que dava para entender diferente. E eu, como sou também da parte política, eu digo que somos lá de baixo com o vereador, que na parte política é o lá embaixo, eu sempre gostei de ter e quero ter o máximo possível de ética. Mas eu acho que um repórter também tem que ter ética. Ele também tem que ser ético. Quero elogiar aqui a Rádio Pitanga, uma rádio conceituada, mas tem o programa do repórter. Não posso chegar a dizer que é a Rádio Pitanga. Não. A Rádio Pitanga tem um carinho especial, porque foi a primeira emissora, que era a Rádio Auriverde. Não tenho nada contra dizer que, nada. Eu acho que o repórter tem que fazer levantar questões. Inclusive, eu falei que estava certo que levantar questões. Mas coloque assim lá. Coloque sim, seja ético, coloca bem. Ah, vereador, que já quer que a UTI vai para Pitanga, vai Porã. Dizer que essa malandragem, essa falta de ética. Daí, e eu quero dizer bem claro aqui, eu não escutei o programa. Mas foi três pessoas que me falaram. Vocês comentaram. Mas engraçado, foi só três também. Não foi mais. Eu não sei se estava tendo pouca audiência, o que aconteceu, não sei. E eu não me desvio de ninguém. Até me comentaram que eu me desviava. Vejam bem, duas vezes que esse repórter veio me entrevistar, eu dei entrevista. E duas vezes foi aqui dentro dessa casa. Inclusive, a última vez, quando veio me entrevistar aqui, ele foi em off, antes da entrevista, que eu falei aqui que a minha chance de ser candidato era 1%, ele me pediu. De repente, sou candidato, era umas 50 votos. Eu levei que foi, mas por brincadeira, mas comentou. Dizer que se eu fosse malandro, podia também sair falando. Então, eu acho que como político tem que ser ético e tem que ser mesmo, um repórter também tem que ser ético. Que pregar a moral de cueca é fácil. Esse é fácil. Agora, executar bem o papel não é muito fácil. Então eu quero deixar bem claro. Nunca me desviei de ninguém aqui em Pitanga. Nem tenho motivo para me desviar de ninguém, graças a Deus. Não tenho nenhum cidadão que eu tenho que me desviar. Tenho, assim, amizade com todo mundo. Respeito todo mundo. Então, esse, dizer que eu me desvio, você falou isso, foi muito infeliz. Porque eu não tenho motivo nenhum para me desviar de ninguém. Nunca me neguei de dar entrevista em rádio, nenhuma. Só quero deixar bem claro, um repórter que funciona assim, só se for ao vivo, que entrevista gravada, não. Concedo a parte, vereador. Com eu tive na rádio Pitanga, prazer, vereador. Eu tive na rádio Pitanga, eu não lembro bem certa data, inclusive com o Juscelino, e alguns dias antes ele vinha convidando todos os vereadores, todos, de forma assim, igualitária, para que fossem lá realmente e dar suas explicações, inclusive falar não só sobre o UTI, mas de tantas outras coisas realmente que pudesse. Eu estive, cheguei a escutar ele convidando todas as pessoas. Eu, no dia que eu estive lá, ele voltou a convidar novamente todos os vereadores que quisessem lá dar explicação. Eu confesso que eu não escutei isso que Vossa Excelência está colocando aqui, então não vou emitir opiniões, sim. Mas uma coisa deixar bem clara, ele convidou por várias vezes para que todos fossem lá realmente dar suas explicações. É, eu sempre digo, às vezes a gente fica meio receoso, de repente, eu no meu caso, vamos citar no meu caso, com relação ao programa do Matos lá. Eu tive alguns desentendimentos com ele, assim, no campo das discussões, e uma vez ele me convidou. Eu fui lá. Eu sei que, de repente, o recebimento pode não ter sido mais amistoso, inclusive eu tive dificuldade lá dentro. Isso eu não escondi ninguém, quem escutou a rádio soube que tive essa dificuldade. Mas me convidou, fui lá e me recebeu. Ali também foi convidado todos os vereadores, na verdade, para que fosse lá dar sua opinião. Inclusive, na hora, a gente estava comentando se é que alguém vem, se é que alguém... Ele insistiu, convidou novamente. E, na verdade, seria bom nesses casos. Vossa Excelência tem facilidade de comunicação. Poderia, de repente, não sei se também escutou, talvez não tenha escutado a rádio, né? Não, senão, eu possivelmente, dizer, mas eu estou aqui fazendo a defesa do Juscelino de forma, mas que ele convidou todos os vereadores para ir lá. Vereador Rinaldo, eu já tenho escutado, se eu dizer que eu nunca escuto a Rádio Pitanga, eu estaria aqui mentindo, seria... Por favor, eu estou dizendo que eu não escutei. Eu não escutei, daí me contaram, o Juscelino falou, você está se desviando. A gente sempre tem alguns problemas, perdão. Aqui, de repente eu vou, uma hora até vou. De repente eu até posso ir na Rádio Pitanga, da entrevista, conversar, discutir, eu acho importante. Como a outra emissora também deixou aberto o convite, isso é verdade. Então, de repente eu vou. Só que você começa a pensar 10 vezes se você vai dar entrevista gravada, porque daí faz montagem. Não. Esse convite o que eu falei aqui na câmera, aqui eu estou falando, está sendo gravado. Agora ele usou, segundo me contaram, ele usou a gravação da câmera do que foi falado aqui e colocou as partes. Então coloque bem certinho. Se tem uma coisa que eu brigo e teimo com qualquer cidadão, e se é defeito meu, tenho, eu na minha razão, eu não arredo o pé para nada. Não arredo mesmo. Agora, se eu cometer um erro, eu reconhecer que e me provarem que eu cometi um erro, eu tenho humildade de dizer que eu errei e reconhecer. Pode. Agora, eu quero deixar bem claro, eu nunca me desviei, não tenho nem motivo para isso, não tenho motivo nenhum para me desviar. Tenho amizade com todos da rádio, nossa, os pessoal da rádio Pitanga, tenho amizade com todos eles também. Eu, com o próprio Juscelino, agora estranhei de falar num tão... Que mesmo que me falaram, falando meio grosso e rompante e papa na língua, e que o cara precisa se desviar. Pô, tipo que eu estou me desviando, mas eu passo todo dia aqui na frente. Por não, Aguinaldo. Só para colocar, até colocava para Vossa Excelência ali dentro da sala do presidente, e tinha um outro vereador, eu não lembro agora qual que estava lá presente, que realmente aquela discussão com relação ao TI, e Vossa Excelência sabe que eu falei isso para Vossa Excelência ali dentro da sala, até Nemi deixou algumas dúvidas da forma que Vossa Excelência colocou. Eu jamais vou acreditar que Vossa Excelência seja contra o TI, não é. Isso eu estou deixando aqui bem claro. Mas a discussão, no acaloramento ali, acabou deixando dúvidas e deixou margem para algumas interpretações. Então até eu coloquei a Vossa Excelência ali juntamente com outro vereador, que eu não lembro, agora não sei se Vossa Excelência lembra ali na sala do presidente, com relação a essa discussão que Vossa Excelência colocou, deixando bem claro que eu tenho certeza que Vossa Excelência é favorável à vinda da UTI. Mas é que às vezes a forma como se coloca as palavras acaba induzindo... Vereador Aguinaldo, perfeito, Vossa Excelência, eu sei como é que é. Às vezes o vereador, tem dois comentando uma coisa assim, de repente tira um pouco o foco e perde. Mas eu vou, com calma, do vereador Fabrício, que me pediu a parte. Eu não acredito que ninguém seja contra. Essas foram as minhas palavras. Aí eu coloquei, veja bem, de repente, se não consegue vir, mas de repente aumenta o número de leite, vai Poranga, Marapuava, aumenta ali. Quer dizer, eu estou dando uma sugestão, mas ninguém é contra de mim. Tomara que venha mesmo. E fui defender que sim, a UTI não é, ela tá, se instalar em Pitanga, mas ela obedece a central de leitos, não é que aqui ela vai ficar só para nós pitanguenses. Vou deixar bem claro, eu deixei bem claro isso. Quando foi o vereador Fabrício? E está gravado. Está gravado. E outra coisa que coloquei, que me contaram, de falar que eu nunca fui atrás. Quando não conhece, não fala na rádio. Fica feio falar isso numa emissora de rádio, falar uma coisa dessas. Porque eu fui aqui e tinha falado. Fui eu, como presidente da Câmara, o vereador Meco, o vereador Aguinaldo era vereador, fomos em Curitiba, sabe que eu fui representando a Câmara como presidente da casa, foi a vereadora Mirna, a Proroto, foi o Tsubri como provedor do hospital, César Zigman como presidente do OAB, Eliseu Kloster está aí, trabalhando na, foi lá também, representando a UCP, foi junto também, o deputado o Alexandre Bucher, prefeito, lógico, a Nara, vice-prefeito. Assim, pessoal que estão me lembrando assim agora. Então vejam bem, nós fomos. Estou dizendo que é nunca foi. É fácil dizer. É fácil dizer. Acusar é fácil. O difícil é provar depois. Parte, vereador. Mas eu. Pois não. É só para, já que já estão falando em UTI, novidades, será que vem, será que não vem? Eu até gostaria de questionar que nós tivemos a visita dos vereadores em Curitiba, junto com o provedor do hospital, que nós talvez virá alguma novidade ou teremos alguma coisa para falar sobre isso, porque a expectativa é grande, realmente, a preocupação nossa é essa, que o comentário ficou, dali a pouco ficou um comentário de que quem disse isso ou aquilo, mas a intenção, como disse o vereador Aguinaldo, é que todo mundo quer essa UTI. Ainda mais que a nossa região central necessita dessa UTI. Claro que tem que obedecer essa central de leito, isso é natural. Como o vereador, até o vereador Fabrício concorda, que faz parte até lá do hospital, tem conhecimento maior que todos nós. Mas eu acredito que com essa visita dos vereadores e do provedor lá com o deputado, alguma novidade veio, alguma coisa vem para nos explicar ou até nos direcionar. Acredito que venha essa informação. Hoje o vereador está somente vendo o vereador Aritana e não o vereador Dirceu, que também acompanhou. Mas eu até fui atrás, até tentei conversar com o provedor, não consegui, não tive êxito na conversa ou até na reunião, para ter essa informação de como que foi essa conversa, se a UTI realmente vem ou como ela vem, de que maneira, seja lá com quem que ela vem, mas que se ela vem ou não para Pitanga. Eu já vou encerrar, senhor presidente. Como o que eu falei, vejam bem, o que eu falei quando vim aquela vez que eu fui para a Câmara, falei nessa casa, também está gravado. Eu disse, ó, o estado da todos o material, tudo que precisa lá, uma leito, tudo, aparelhagem, essa parte, assim, vamos falar, grosso modo, assim, aquela aparelhagem toda que eles dão, o estado dá. Mas tinham de sustentar a prefeitura, que é a gestora da saúde, e o hospital. E o provedor do hospital, não tem como aumentar. Então, vejam bem, não é fácil. Agora, você vem os 180 pau para sustentar por mês, diferente. Só como informação, posso? Isso, vejam bem, eu sempre disse, vereador Rinaldo, e gosto de dizer, eu sou claro na minha exposição, e às vezes a opinião pública conta, mas o meu pensamento eu imito. Eu não vou pelo blá, blá, blá. Eu nunca fui pelo blá, blá, blá. Eu vou pela realidade. Eu gosto de me usar nessa realidade. Agora, veja bem, falaram já como está vindo a UTI, já está aí. Como que Deus o livre te pede... Um problema não vem. E daí? Como é que fica a explicação para o povo? Posso? Pode? Só colocando por algumas pessoas que foram junto com o presidente, que o Dirceu, não estou aqui fazendo as vezes do presidente, mas eu fui atrás dessas informações, a Litana acho que estava até presente, e nessa reunião lá, volto a frisar, eu não fui, estou falando o que me falaram aqui, é que esse deputado, o secretário de saúde, informava que tem que ser antes das eleições. Para vir aqui. Ele não deu 100% também. Falou que eu me disse todos os esforços que possivelmente viria. E que durante esse um ano, a manutenção dessa UTI, durante um ano, seria a cargo do Estado. E depois, diante de umas regras que tem, como eu falei, eu não fui lá, passaria para a União. A União que manteria os gastos com essa UTI. Talvez o presidente possa até... Não, mas vereador Hidalgo, mas vejo bem, está batendo com aquilo que não sou aquela vez. Mas daí sustentar, vejam bem, na época, o Estado não tinha como sustentar. O Estado pagava 45 mil na época para saúde, para o hospital. E hoje está com 70, estou ajudando. Então vejam bem. Agora, pergunta aqui, quero deixar bem claro. Perguntem para o prefeito se ele assume esse compromisso, se o Estado não bancar, se ele banca. Isso aí você tem, a prefeitura não tem condição de bancar. Senhor presidente. Sabe que não tem. Nós sabemos. O trabalho já é justamente, todo mundo sabe que não tem condição de bancar. O trabalho já é nesse sentido do Estado bancar e dentro das regras, depois a União. Isso aí é taxativo. Claro. E o compromisso deles nesse esforço comum que a casa aqui vem colaborando também, é nesse sentido. Se não vir essa UTI, ou aconteceu, não veio, nem tudo que a gente quer a gente consegue. Mas a tentativa, o esforço comum, a união, na verdade, entre todos, tem que acontecer para tentar trazer alguma coisa aqui. Inclusive o presidente, na terça passada, após a sessão aqui, nós tivemos a reunião aqui, me convidou para ir junto outro dia a Curitiba. Me convidou, mas eu fui sabendo aquela hora que ele falou que ia no outro dia. Eu falei, eu não tenho como assumir esse compromisso de ir junto agora. Mas já foram o vereador Aritana, o Bassani, que foi junto. Não sei mais quem que foi depois dessa viagem. Peço a parte, vereador. Nós tivemos mesmo quarta-feira, junto com foi a Suetos Hugo do Hospital, o João Braca, foi o... Tivemos junto com o deputado Kelsey, lá em Curitiba, com o secretário de Saúde, e foi colocado uns pontos até bastante importantes para Pitanga. Mas é que nem eu sempre falo, a UTI para vir para Pitanga, não adianta nós também criar uma ilusão. Porque eu até comentei com o deputado que, ó, toda época de política, o que acontece? É UTI, vem não sei o quê, vem não sei o quê, termina a política, para. E esse que é o meu ponto de vista. Então, vai vir uma equipe agora fazer uma vistoria no hospital, é bastante coisinha que tem que ajeitar no hospital para essa UTI ser realizada em Pitanga. Mas eu estou correndo atrás, mas eu também não tenho tanta esperança assim, porque... Mas está fazendo a tua parte, presidente. Está fazendo. Aí que está. Agora, mas está falando... Estão vendendo um peixe que, de repente, não é. Outra coisa que eu falei aqui, quero deixar bem claro, que questionei na sessão passada. Quem que é o prefeito Pitanga? Altair José Zapier. O que eu disse, estranhei, de repente, aí que deu o problema. De repente, eu posso ter sido infeliz em falar, mas ainda vou repetir. Ainda acho que coloquei certo. Das pessoas que tinham de ser avisadas, era o prefeito. Não tinha nem sido, acho, comunicado. Então, eu acho que faltou uma falta de respeito do deputado Kelsey com o prefeito municipal. Ele é o prefeito municipal. Devia ter comunicado, sim. Por que não comunicou o prefeito? Peço uma parte, vereador. Pois não. A hora que eu estive lá em Curitiba, teve duas ligações do deputado de Guarapuava, que é representa aqui o prefeito, ele pressionando o secretário sobre essa UTI. E esse ele passou para nós da Rodião. E o Kelsey falou assim, não, eu vou chamar o deputado Alexandre Cury, porque eles são bem amigos, né, do mesmo partido, e vão chamar... Os três são do mesmo e vão chamar esse deputado de Guarapuava também, para tentar trazer essa UTI para Pitanga. Sozinho ninguém vai conseguir nada, não adianta, não tiver a união de todos. Né? Espero que não seja também promessa, né, que... Tudo que é época de campanha, saiu assim também na época do senhor. O senhor foi lá correr atrás do UTI também. Daí a gente fica meio preocupado, será que na sua época de política acontece isso aí? Né? Vamos torcer que venha, alguma coisa vem para Pitanga. Que seja pouca coisa, mas tanto que venha, para nós seria ótimo. Tudo é lucro. Permite. Pois não. Eu só colocar umas informações, uma pequena informação. Ontem conversando também com provedor do Hospital São Vicente, seu Edson Huber, ele teve até no Sindicato Rural. E ele, entrando em conversa da viagem até Curitiba, ele repassava que, conforme o nosso presidente acabou de falar, que virá uma equipe até o Hospital São Vicente fazer um checklist aqui do que nós temos aqui no Hospital São Vicente. Ele deixou claro que o hospital está aberto para o recebimento dessa futura UTI, mas também colocou as dificuldades e a necessidade de ampliação do espaço físico, conforme o secretário falou. Informações também desde a lavanderia, que tem que ter nova lavanderia, nova cozinha, questão da energia elétrica, questão de gerador, questão de médico, especialistas, Então, e ele colocava também que o secretário repassava, o presidente deve confirmar também essa informação, que hoje o Estado está trabalhando, está dando prioridade para fazer o término desses hospitais que foram iniciados, que tem que ser terminado até o mês de fevereiro do próximo ano, para que seja inaugurado no mês de março, né? Porque no final do mês de abril o governador está licenciando e a ordem dele é que esteja terminado até o licenciamento dele ou o seu afastamento. É isso que o senhor Edson pediu até para colocar, e que o Hospital São Vicente está aberto, que venha essa UTI, que no início foi pregado que talvez o hospital não quisesse. Não, o hospital está aberto para essa UTI. Muito obrigado. Obrigado pelas colocações. Aí que tá, aí, como é, viu como clarei as coisas? Quando você fala com boa intenção e tem honestidade, está aí, ó. Quando nós fomos lá, hospital, essas duas salas de cirurgia que foi construída depois, o vereador Fabrício pode confirmar, não foi, o senhor Edson já mostrou que a sala de cirurgia foi melhorada, que o deputado Cury, através do deputado, que não é dinheiro do bolso dele, mas do Estado, mas através dele, que conseguiu o governo para arrumar, para vir, 45 mil, passou para agora 70, ou 75, não lembro direito, mas é por esse valor, mais ou menos. Ah, foi onde deu, para melhorar a melhoria do hospital. Então tem os valores, então tem que buscar esses caminhos. Agora, mais coisas tem que melhorar? Vão melhorando. Agora, eu quero deixar bem claro a minha opinião aqui, e eu devia essa obrigação para alguém que me falou, para deixar bem claro o meu posicionamento. Eu gosto de ser bem claro o meu posicionamento, eu não gosto de tirar dúvida. O que o Jó pensa e que não pensa. Eu agradeço a atenção de todos, meu muito obrigado. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra, senhor. Concedida a palavra, senhor. Senhor presidente, senhores vereadores, chefe de gabinete Geninho, senhoras e senhores que presentem, eu quero só comunicar que na nossa comunidade, lá do Quarteirão Aparecida, nós tivemos aí no sábado o falecimento da senhora Maria Tisote Andrade, esposa do senhor Lorival de Andrade, meu compadre, ela também. E das dificuldades que tivemos também para retirar de lá o corpo, né, porque chuva, as estradas complicadas, solicitações nós temos lá para fazer cascalhamento, lá tem a mina de cascalho. E como eu sempre falo, não precisa o prefeito atender o meu requerimento. Atenda aquela comunidade. Vereador Fabrício também foi bem votado lá, inclusive, já que foi citado, o avô da esposa dele também possui uma indústria lá, gera bastante emprego, então há a necessidade de termos uma boa estrada, porque todo dia é utilizada, desde a questão do transporte agrícola, como também do transporte escolar. Então, em nome, solicito a casa que envie ofício de pesar à família pelo passamento da minha comadre Maria Tisote Andrade. Também, quando adentrei aqui nessa casa, às 19 horas, 10 para 19, quando a Carlota apresentava o projeto que está retornando a essa casa para que nós venhamos a apreciar, estudar as alterações, porque ele foi retirado, agora ele está adentrando. Eu folheando e lendo também rapidamente, pude constatar, vereador Aguinaldo, que conforme até os estudos que nós fizemos aqui nessa casa, Vossa Excelência estava junto com o nosso procurador Leandro, ainda permanecem aquelas multas, né, que Vossa Excelência, como advogado, também certamente vai se manifestar, e vamos estudar junto. Eu vi que rapidamente foi alterado a tabela com os tipos de edificação. No projeto anterior, ele estava em reais e agora ele está adentrando com UFM por metro quadrado. A planta genérica de valores, aparentemente, continua em UFM por metro quadrado. Eu, pelo menos na primeira folha ali, não vi mudanças por metro quadrado em UFM, mas é o nosso compromisso de estudar e dar um parecer e levar também a nossa sociedade, que vai ser a todos os contribuintes. E conforme foi falado no Observatório Social, depois de nós termos aqui também, por parte da nossa assessoria, estudado, vamos marcar aqui uma audiência pública, à noite, que tenha a participação da sociedade, da parte tanto dos residenciais, das pessoas jurídicas, comerciais, que serão atingidas, porque o Código Tributário, ele abrange todos os tipos de impostos e contribuições aqui do nosso município. Também quero, rapidamente, dar os parabéns ao presidente aqui do nosso time do Pitanga, Fabrício, ao Aritana, a Maristela, que no início aí foram até Curitiba para fazer o registro do nosso time. Dar os parabéns aos meninos que, brilhante, venceram a equipe de São João do Ivaí no último jogo. Eu estava assistindo ontem o DVD do jogo, o Geninho estava presente lá, os torcedores aqui de Pitanga foram essenciais na vitória. Impressionante, o prefeito Jean-Pierre, acho que estava rouco de tanto gritar lá. Joel. E os meninos nossos do time, né, que demonstraram uma raça incrível. E no jogo anterior, que praticamente em 50 segundos, 40 segundos, nós cedemos o empate aqui. Lá nesse período, do mesmo tempo, nós viramos a partida. Então, parabéns a todo o time de Pitanga. Parabéns ao técnico, a esposa do técnico, ela acho que ela ajuda a treinar bastante o time também. Parabéns também à recepção que a secretaria deu aos atletas na vinda, lá no Guarani Clube de Campo, valorizando o pessoal. E a alegria dos meninos de verem a sua foto, aquele banner lá no Largo dos Pioneiros. E eu tenho certeza que não é, talvez, um valor do bicho simbólico, né, para eles, mas a gratificação deles, do reconhecimento, é muito importante. Eu falo isso porque eu tenho dois filhos, que tanto o Fábio quanto o Rafael, que estão participando dessa competição, e eles ficaram muito contentes dessa homenagem que eles receberam. Eu aproveito e faço um convite para que no próximo sábado a população pitanguense esteja lá prestigiando o nosso time. Independente do resultado, os meninos já mostraram que Pitanga tem um time forte e que no início era apenas para competir e hoje estão fazendo uma final. Então, parabéns a todos. Obrigado, senhor presidente. Vereador Adir. Pois não. Colocar. Já são vice-campeão. O time que chegou já é vice-campeão, é bom. Chegar entre os quatro já é bom. Tá aí o Flamengo, os vereadores, eles ficam tudo alegre. Palmeiras, Atlético. O Inter já está lá em sexto para baixo. Né? Mas o Cruzeiro está chegando. É importante, mas já é vice. É bom. Time que já chega a disputar, pode até perder, que o Silêncio falou, pode até perder. Mas vão ganhar, mas estão disputando. Já chegou, já tem um objetivo, já alcançou. Olha, já estou de parabéns mesmo. A equipe, o técnico, a equipe de esporte. Eu também sei que era aproveitando a oportunidade, não falei da tribuna, mas sei do trabalho também na corporação, no começo, grande responsável, vereador Fabrício e o Aritana, que ajudaram muito nessa questão. E também só lembrando a toda a diretoria do Pitanga, o Sassá, enfim, todos, não vamos citar nomes, mas todas as pessoas que, comércio também que está colaborando, as pessoas físicas, enfim, a união de todos. E que agora vamos pôr, me parece que vai ficar R$3 mesmo, a R$5 aí para participar desse jogo. E através dessa arrecadação que nós teremos aí, espero que só mais um jogo fora. Porque se nós vencermos aqui, vencermos lá, acabou. Mas se caso a gente vença aqui, ou pode ter até o terceiro jogo. Então a despesa também é grande. Mas a nossa comunidade sempre ajudou e tenho certeza que não vai nos faltar nesse momento. Obrigado, senhor presidente. Está livre o uso da palavra. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, passamos para a ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da mesma. Matéria da ordem do dia. Em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária número 53/2009, altera a lei municipal número 1290/2006 de 6 de março de 2006 e das outras providências. Votação única do projeto de lei ordinária número 58/2009. Cria cargos de provimento efetivo, fixa os vencimentos e cargos e carga horária mensal e das outras providências. Votação única do projeto de lei ordinária número 60/2009, cria cargos de provimento efetivo, fixa os vencimentos e carga horária mensal e de outras providências. Em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinário, número 53/2009. Em discussão. 53 é do Conselho da Mulher, que altera a questão. Mas, senhor presidente, não só o 53, mas o 58 e 60, nós já discutimos, na verdade, todos esses projetos aqui. Então, eu acho que, tanto na comissão como aqui em plenário mesmo, então, acho que para votação os três... Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso ao contrário, se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Votação única do projeto de lei ordinária número 58/2009. Em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso ao contrário, se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Votação única do projeto de lei ordinário número 60/2009. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Passamos para as explicações pessoais. O vereador poderá fazer uso da palavra pelo prazo de 3 minutos por uma única vez para manifestação sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão. 3 minutos. Peço a palavra. Seguido, senhor. Eu quero só fazer o registro que na última sexta-feira teve a Assembleia da Associação dos Produtores de Leite de Pitanga e foi constituído a diretoria, aprovação do estatuto e na eleição então ficou de presidente o doutor Giovanni Mazeiro, vice-presidente, o Cladírio Zanetti, o tesoureiro, o doutor João Rubens, aí ficou o secretário, o Júnior Portugal, conselho fiscal e a Águida, ficou também o João Carlos Silvestrin. Então, o pessoal que produz leite agora está se organizando, e é mais uma associação aqui que está demonstrando que vem a somar os interesses de uma classe. Então, parabéns a todos e ao Giovanni, que vai conduzir por 2 anos essa associação. Muito obrigado. 3 minutos. Senhor presidente, eu não fiz uso da palavra no grande expediente, mas sempre tenho o costume de agradecer as pessoas que vêm aqui, não vou deixar mais uma vez fazer isso. Agradecer ao Ricardo, que foi funcionário dessa casa, ao Jair, ao Xiliga, ao Silvestrinho, ao Geninho, ao chefe de gabinete, ao Madureiro, ao Zé Ranches, que já se torna frequente. Da mesma forma, eu talvez esqueça de novo o teu nome, talvez esteja aqui dizendo o nome, mas é a Juliana, filha do João, vizinho do sítio da gente ali na Santa Rita. O rapaz lá, que eu apelidei de telefone, enfim, a imprensa que escuta, enfim, a todos que participam dessa sessão. Peço a palavra. Concedida a palavra, senhor. Quero agradecer a população que vieram prestigiar essa sessão e convidar para as próximas sessões. E quero justificar também que quinta-feira passada não atendi a população, que eu tive viagem a Joinville. Voltei hoje e quero justificar também que no jogo não fui, Edir, por causa que eu estava viagem em Joinville. O prefeito me ligou ao meio-dia, falei, ó, eu estou aqui em Joinville, não posso assistir. Mas desejei boa sorte a eles. Peço a palavra. Concedida a palavra, senhor. Eu também não fiz hoje o uso do plenário, da tribuna, na verdade, mas achei... Até ao vereador Meco, pelas colocações dele, achei meio estranho as tuas colocações hoje, mas que eu achei em questão da estrada lá que foi feito, mas pelo jeito, vou falar do que você me falou, pelo jeito o vereador também é contra, se for feito em qualquer outra estrada, a tua maneira que foi colocada, eu achei, interpretei dessa forma, achei estranho as tuas colocações, em questão a respeito que foi feita a estrada lá da Campina dos Freitas, lá na Marrequinha. Mas vamos lá. Mas isso aí faz parte do contexto da Câmara aqui mesmo, em questão. Mas vamos lá. Então, meu muito obrigado à presença de todos. E também agradecer ao apoio que a torcida deu ao time do futebol de salão, aos empresários, ao prefeito, ao secretário municipal, enfim, a todos, os próprios vereadores também, que participaram sempre, estão unidos aí por essa equipe onde estão, que nem o vereador Carijó citou, já são campeão, né? Então, já são vice, mas para quem nunca esperava, que nem nós comentávamos com o vereador Aritana antes, a gente só queria passar da primeira fase, hoje já estamos entre os dois melhores do Paraná na Taça Bronze. Mas é isso que eu tinha. Meu muito obrigado, presidente. Peço a palavra. Concedida a palavra. Eu também posso deixar de parabenizar o time, essa piazada que fizeram a diferença. Levaram um susto aqui em 30 segundos e talvez menos que isso, deram um banho. Agora... Realmente, vereador Fabrício, às vezes a gente fica contra mesmo, contra a cobrança. Porque uma firma, uma propriedade conceituada que tem, que faz o que ela faz, que contribui, eu acho que deveria ser beneficiada com essa benfeitoria. Agora, eu questionei, até deixei bem claro que eu questionei que eu seria contra as cobranças, como já foi feita a cobrança no passado, de serviços prestados. E ainda por cima, em cima de um ISS, em cima de um tributo que estão para vir para cá, que já chegou, já entrou na casa, de uma reforma tributária, que até nós podemos dizer que eu ainda, sem ter conhecimento, mas já adiantando pelo que já foi falado, acredito que não mudou muita coisa. Mas vai ser estudado, como a vereadora Adir disse, as comissões estão aí, mas essa equipe de pessoas, essa comissão, esse observatório social, vai fazer uma diferença também. Mas posso lhe dizer, e até segurar, vereador Fabrício, não, a preocupação, às vezes, até pode se tornar demagogia ou não, mas não. é que a gente quer que o serviço seja feito, parabenizar mais uma vez a maneira que foi feito, muito bem feito mesmo, como o senhor mesmo disse, ali a linha de ônibus, a dificuldade era imensa, e peço que mais lugares sejam feitos, olha, pelo menos igual o que foi feito ali. Se for melhor, melhor ainda. Mas acredito que muitas pessoas necessitam desse trabalho, necessitam de um trabalho feito como foi feito aquele. Claro que tem uma firma terceirizada que está trabalhando junto, e ela tem que cobrar. Então, não que eu sou contra, de jeito nenhum, não sou contra, sou a favor das obras que sejam feitas, o que dependerem do meu voto. É claro que seria a maioria, não seria só o meu, mas o que depender do meu voto, pode ter certeza que eu vou ser a favor. Mas, infelizmente, ainda sou contra a tal da cobrança. São essas as minhas palavras. Obrigado. Nada mais havendo, declaro encerrada a sessão, convocando outra para o dia e hora regimentais.